João vem agora e materializa de uma forma tão clara o amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E essa pessoa, ela está presente, ela está reinando, ela está dominando, ela está em nós, se nós obedecemos, se nós seguimos. Então não adianta eu falar para minha esposa que a amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas eu nunca estou em casa. Mas eu não me preocupo com a saúde dela. Mas eu não me preocupo com o que ela precisa. Mas eu não me preocupo em levar onde ela precisa. Eu não me preocupo em tratar de todas as coisas do nosso relacionamento. Então não amo coisa nenhuma. Eu só provo que amo se eu cuidar dela, se eu me ocupar dela, se eu me doar para ela, se eu me envolver com ela, se eu me der integralmente para que ela seja abençoada. Esse é amor. O sentimento é filéus ou eros. Mas esse amor que o Senhor está nos ensinando como princípio, ele é a presença de Deus e ele se materializa. Por isso João vem e diz, se vocês guardarem os meus mandamentos. Agora naquele tempo, irmão, não tinha as empresas de guarda de documentos. Naqueles dias não tinha essa empresa Box que temos aí, que você vai lá, aluga um espaço e põe lá um estoque. Deus não está falando de guardar, olha, eu vou isso aqui, decorei, memorizei, guardei, já guardei. Esse guardar em português, que é uma palavra tão limitada, tão superficial, está dizendo, se eu fizer com que os mandamentos do Senhor estejam cravados dentro do meu coração, protegidos, cercados, e eu estou segurando isso como o maior tesouro da minha vida, se eu ando assim, então eu tenho o amor de Deus. Então eu estou vivendo o amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus ainda declara, através de João também, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Diga, conhece a Deus. O conhecer, mais uma vez, não pode ser apenas essa palavra em português que nós temos de uma forma tão superficial e pode ser usada para inúmeros tipos de conhecer. Temos no grego dois tipos de conhecer. Gnosko e roidá. Gnosko é o conhecimento intelectual. É o conhecimento na nossa mente, é o conhecimento que temos porque os nossos olhos, os nossos órgãos dos sentidos captaram alguma coisa e armazenaram na nossa mente e guardaram aquilo. Qual que é o seu nome, irmã? Salete. Deus te abençoe, Salete. Eu agora conheço a Salete. Conheço ou não conheço? Conheço ou não conheço? Conheço. Em alguns minutos junto. Conheço ou não conheço? Conheço. Você conhece a Salete? Conheço. Ponto final. Conhece ou não conhece? Conhece. Agora, esse é o conhecimento intelectual. Esse é o conhecimento intelectual. É um conhecimento só de mente. Quanta gente conhece a Deus só de mente? Quanta gente sabe orar? Quanta gente sabe falar em outras línguas? Quanta gente sabe ler a Bíblia? Quanta gente sabe pregar? Quanta gente sabe fazer tudo bonitinho, como manda o figurino? Mas só tem o conhecimento intelectual. Jó explicou isso muito bem. Depois de ter passado uma tribulação violenta e conhecer a Deus de verdade, ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Mas se a gente lê a história de Jó, a gente começa a descobrir algumas coisas interessantes. Ele era o melhor crente que tinha naquele tempo. Dava suas ofertas, entregava seus dízimos, orava, piedosamente orava pelos seus filhos. Deus, se os meus filhos pecaram contra ti, Deus, eu abençoo meus filhos, Deus, eu cuido dos meus filhos, Senhor, em teu nome, minha família. Ele era um homem exemplar, porém, todo o conhecimento que ele tinha era só gnosco, intelectual. Então ele vem depois da experiência, de ir lá no vale da sombra da morte. Ele vem: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam, te veem. Quando o conhecimento de todas as verdades, teologias, conceitos, princípios, quando o conhecimento de Deus desce da nossa mente para o nosso coração, tudo muda radicalmente. Você não precisa ficar instruindo, ora, ora, gasta tempo lendo a Bíblia. Eu vou me esforçar, eu vou orar um pouquinho mais, eu vou gastar mais tempo, olha, eu tô orando, meu Deus, eu tô orando muito, Deus, eu tô vindo aos cultos, todos os cultos, meu Deus, eu estou vindo, estou só fazendo coisas que o meu intelecto comanda. Isso ainda não é a presença do amor. Mas se esse conhecimento desce para o coração, se transforma de gnosco em roida. Experimentei mesmo. Eu experimentei Deus mesmo. Eu passei a conhecer aqui, ó, pertinho, grudado. Ele andou comigo. Eu tenho experiências reais com meu Deus. Não é o pastor que falou comigo. Não é alguém que orou por mim. Não é um negócio que eu vi na TV. Não é um culto legal que eu fui. Não, eu estou tendo experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu agora estou conhecendo pessoalmente a Deus. Este conhecer é que é o conhecer que João nos ensina. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece e experimenta Deus. O conhecimento intelectual até perde a importância, embora seja o início de tudo. Passa a ser o conhecimento de experiências com o Senhor. Quando começamos a ter experiências reais com Deus, vou te dar um exemplo simples. Algum atrito, alguma tribulação, alguma perturbação ali no casamento, uma coisinha assim, passa um dia, passa dois dias, e a coisa continua, e aquilo, uma hora acontece alguma coisa, uma festa, um passeio, uma saída, a gente enterra aquilo para debaixo do tapete, a gente põe aquilo, põe uma pá de cal ali, resolve, passou, tá bom, chega, já, acabou, tá bom, pronto, tudo bem, tô bem, acabou. Lá na frente, aquele entulho guardado vira um rombo de gás. Viu aquele incêndio na favela de São Paulo? Era construída em cima de um lixão. E o gás foi... E os anos foram se passando e foi juntando aquele gás. E foi inchando uma hora... Puff, explode tudo. Quando um casal vive assim, numa coisa simples, isso não tem nada a ver, gente, isso é natural, isso é coisa de todo casal. Quando vive assim, e essa é a única caminhada deles, todo o conhecimento de Deus só está aqui. Mas quando o amor do Senhor é derramado sobre nós, quando a presença real dele vem sobre nós, não tem jeito. Vêm essas dificuldades, vêm esses problemas, mas termina na oração, no perdão, no carinho, e não fica nada de baixo, tudo limpo, porque Ele está presente. E mesmo que isso seja anos depois, Ele vem e limpa tudo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda perturbação, toda seta maligna. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E no versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E de novo, amar não é nenhum dos dois primeiros amores, nem Eros, nem Filéu. É o amor da presença de Deus. Aquele que não conhece a Deus profundamente não é de Deus. Aquele que não ama, ou aquele que não conhece a Deus, que vai se tornando a mesma coisa, não conhece a Deus, porque Deus é amor.